Salvador, boa tarde, deixa o Nero 63 no contato, informação e uniforme. Uniforme confere, pronto, cobra. Pronto, vai 3, vamos lá. Cené 63, 14 autorizado, Petrolina, nível 340, decolada 10, correção, Hotel Alpes 20, decolada 10, primeira curva esquerda, Momo, rapaz direto, transpondeu 5066, controle 1-0-18. Confirme o transponder, 63, vamos lá. Serra Tango, ao estacionar a frequência livre. Eu poderia confirmar o código transponder para o 63 no passo? Transponder 5066. Então, o último 63 no 4, autorizado 340 para a Petrolina via Presolu 20, da sala 510, com curva esquerda, saída Momo. 1208, eu controle o transponder 5066. Estacionar 63 no 4, a saída é Momo, transição Flock. Momo, transição Flock, 63 no 4. 63 no 4, Flock, para push, saneamento no 05. Portarei. Aqui é com o Delta, autorizado decolagem de cabeceira 17, vento 110 graus, 109. Charlie Foxtrot, Golf 076, Bonf Arrival, Descent Flight Level 050, qual que é, gente? Bonf Arrival, Air Bonf Arrival, Descent Flight Level 050, Air Bonf Arrival, Descent Flight Level 050. Salvador, boa tarde, azul 4118, cliente da União do Fórum, eu estou 3, centro azul 4118, número 2 para a Copa, aguarde. Aguarda, prepara qual país? Dael Leza, faz brisa, azul 4118. Obrigado, você. Vai que é com o Delta, decolou, está 500 pés para Paraty. Mike Eco Delta, mantenha 1.000 pés autorizado direto Manati. Delta 1.000 pés para Manati. Tango é o solo. Confirme a radial e quantas milhas você fechar aqui de Salvador? Thanks. Down 3155, contact Recife now 125.1 or 133.25. Three one five five. Have a nice day. 1925, acione identificação, chegada Bonf. Desça para nível de voo 060. Confirma o PLB. Gente, para treinamento táxi, Meturri. 1-1-8-3-9-5, exigindo 060. Azul 418, pronto, cópia. Azul 418, autorizado com FINS, o nível 3-60, decolada 1-0. Via up, correção. Da Leda Bridge, onde decepta a 1-6, o transpondeu 5-0-5-1 e o controle 1-2-0-8. Do 4118, após a decolagem, a primeira curva é à direita. Sente azul 4118, correto, sim, pronto, 103. Papatango, Índia, Delta, Papá, chama centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Charlie Fox Trash Golf 076, without restrictions on bond position, send to 4000 feet, QNH 1017. Control Zero 76, descending 4,000 feet on GNH 1017. Paulo Salvador, muito boa tarde, está 3145, está frente da informação de hoje, faz 380 para o Ganhão. 3145, uniforme com série, está pronto, cópia? Chamativo, prossiga. Autorizado Galeão, nível 380, via Zulu 10 até SMAP, após Lufthansa, após conforme rota do plano. Escola da 10, primeira curva direita, da El, Leda Bridge, o transponder é o 50663 e o controle 120.8. Pro Galeão, via Zulu 10 até SMAP, após luz, após Toquim. Direto a chegar no Galeão. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 50.63, transpone ao 208, controle, está 3545. 3545, correto, chame para push e acionamento no 08. 3145, vai chamar para push e acionamento no 08. 5627 para push e acionamento no 43. 5627, coordenação com a equipe de solo, chame táxi. Rono 925, desça para nível 050. Zero, zero, six, we are reducing the speed. Charlie Fox, Trash Golf, 076, descending 2,000 feet, QNH 107. Clear the ILS X-ray runway 10. Report established. Control 076, descending 2,000 feet, ILS 10, X-ray approach and call you established. Mantenha a posição em guarda. Mantenha a posição em 304. Para da pista no zero, via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, 1-1-8-2-9-5, o ajuste na 0-8. Mate o Indy Alpha, chamando torre ponto espera com 1018-5627. Confirme para o solo. Cessaria 2231, número 2 para cópia, uniforme com fé. Momo Vatap, cessaria 2231. Obrigado. Cena 6314 é o solo? 3 mil pés, ajuste no 0-8. 3 mil no 0-8, voo no nosso 8. Faz a TR da trip, autorizado, 734. Salvador, boa tarde, 5627, pronto, ponto 020. P5627, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 1-0, vento 120 graus, 1-0 mais. Alinha e decola, 5627. São Paulo, Congonhas, nível 360. Via Upper Zulu 1-6, até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano. Pista 1-0, após a decolagem curva direita, da El Leda Bridge, o transponder é o 5107, o controle 120-8. Autorizado, nível 360, São Paulo, transponder 1-6, Bravo, até Zulu. Pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, 5107, transponder 120-8. Da El Leda após voo direto Bridge, o Gol 3-1-3-9-9. Ótimo. 1-3-9-9 correto, time para puxa, saneamento no 06. É, não, eu estou 1-3-9-9 está correto, time para puxa, saneamento no 06. Azul 4-1-1-1 chamou o solo. Gente, a mãe de posição e vai aguardar, o Azul 4-1-1-8. Solo Salvador, 3217, com uniforme para a cota curta. Solo, começou a azul, falou que está na nossa posicionamento. Solo, só continuando, transponder aí do voo no 399-107 e o controle 208. Confirmo, voo no 399, transponder 5107, controle número 0-8. Ah, tem esse problema do lado, não estou uma dúvida aqui, obrigado. Solo, 3217, cópia curta. Sensan 3217, número 2, aguarde. Controle Salvador, boa tarde. O 5627 da Trip decolou na Puca, 1.400 passando. Trip 5627, boa tarde. Contato radar, saída Puca, Arus, sub e mantenha nível 190. Pucaru 5627, solicita, se possível, proa de Caju, assim que possível. Ciência, baixa coordenação, trip 5627. Ciente. Clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 09 knots. Cono 076, clear to land, runway 10. Controle, parceria 2231. Correto, parceria 2231, chame para puxa, saneamento na remota no 4. Saneamento 13 no 4, 1-2-2 a bordo, 3-20. Salvador, tá. No 4, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via pátio Indy Alpha, no ponto de espera chame a torre 1-8-9-5, ajustado 1-0-1-8. 1-0-1-8, ajustado, ponto de espera da 1-0, pátio Indy Alpha, 2-9-5-3-4. 1-7. 4-1-8 é o solo. Correção azul, 4-1-8 é o solo. Azul Airbus da Avianca, retaguarda autorizado, 03 do pushback, acionamento de táxi, azul 41 no noite. Pode passar em 0 bus da Avianca, retaguarda, tá autorizado. Solo web 5729, Web 5729, uniforme confere, guarde cópia, o número 2. Já foi escuta, 5729. São 3217, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3217. 08. 08, chamaram, está aí embaixo para baixo. Primeira curva direita. Efeito de saída da El Leda, após voa direto Brit. O transponder é o 5104, controle 1202, são 8. 076 on the ground at 225, turn your right, contact the ground to frequency 121.9. Condor 076 to the right at the crown of 121.09. Hello, Condor 076, runway 10 vacated, turning about in Alpha. Condor 076, approved taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Condor 076 via Alpha and report you Juliet. Sané 6304, confirme visual com Bang da Gol na longa final. Aqui é o 6304. Web 572 já autorizado com fins, o nível 360. Decolada 90, primeira curva direita. Perfil de saída da El Leda, após bridge, intercepta Upper Zulu 16. Transponder ao 5102 e controle 120.8. Entra autorizado 360 com fins. Decola da 10, curva direita da El Leda, bridge após bridge, intercepta Upper Zulu 16. Prossegue, transponder ao 5102, controle Salvador 208. Web 5729. Web 5729, correto, time para push e acionamento no 02. Não, Arena 02, você está na 529. Solo Gol 1077. 190, acionamento 314. Escuta para a cota Gol 077. Portão 3145, pushback, acionamento, portão 8. Andrés 145, mantém a posição e aguarde. Mantém a 3145. Azul 418, autorizado táxi da ponte fera da pista no 0. Via Índia Alfa no ponto de para chamar a torre 118, decimal 95, ajuste na 097. Autorizado táxi, ponte fera chama a torre 7219. 3217, puxa acionamento 29. 3217, mantém a posição e aguarde. Aguarde? 076, vai a Juliet, Gate, Laman. Condor 076 via Juliet Gate Center, again please. Gate Wilma, o Condor 076. Condor 076 via Juliet Gate Center, one morning, that. Thank you. Condor 077. Condor 077, está pronto, cópia? Pronto para cópia. Zona 077 autorizado, Galeão, nível 360, via Upper Zulu 103 MAP, após Luvito, após conforme rota do ponto. Decolada 10, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, após voo direto Bridge. Transponder ao 5113 e controle 120.8. Autorizado, galeão com fator de bônus, nível 360, primeira hora via Perisuru 1010, mata após o plano de voo, decola da 10 com curva direita, no perfil da EL, desde a brinque, aciona 5113, controle 1200, última 8, voo 1077. No 077, correto, chame para puxar acionamento no 01. 1077. Paulo 5729, web, puxa aciona gate 2. Azul 418, a linha mantém cabeceira no zero. Importante da Juliette. Alfa reportar antes da Juliette, boa nota aqui. Juliette Serra Tango decolou aos 3-0, chame controle na frequência 120, decimal 8. Para o táxi 314. Decolou aos 3-1, chame o controle na frequência 120, decimal 8. 608, 6-3-1-4. Boa tarde, está na indicação, chega da Mari, desce e mantém a nível 060. Controle de Salvador, Xanar 6-3-1-4. Xanar 6-3-1-4, boa tarde, contato radar, saída Momo Flock, sub mantenha 340. Na saída Momo, nível 340, Xanar 6-3-1-4. Controle, Giraçata. Bom dia, o 3524, frente da pista. Juliette Serra Tango, mantenha-se em condições visuais, no meu pé de corredora Xerra, Porsche Farol da Barra. 120 graus, 09 mais. Decolagem autorizada, azul 41. Mike Eco Juliette, protocópia. Mike Eco Juliette, autorizado Itubirá, nível 045, decolada 17, com curva direita. O nome meu pé restrito, aguardando a liberação do controle, corredor Axé. O transponder é o 0122 e controle 120, décima 8. Passando pelo autorizado 2197. Desça para 2000 pés, ajuste no 07, livre LS, reposto estabilizado. 2000 estabilizado. Checo Juliette, na escuta. Sua transmissão está muito baixa. Com o nosso transceptor no volume máximo, a gente está ouvindo com muita dificuldade. Faça um check no equipamento. O Mike é com o Juliette, copiou o solo.